São Vitor Juliette, mantenha-se em condições visuais, corredor Vera Cruz, reporte Paripe. Então ligou 9031, bom dia. Gol 9031, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 360, saída da Delta. Saída da Delta, nível 360, gol 9031. Mike é convite, passando situação. Mike é convite para ingresso no circuito de tráfego Chame Torre 118, desse momento. Controle Salvador, o Zulu de Lexia está passando parede. Zulu de Lexia, ciente, repasse na rotatória. Momento imediato, agilizando a final da 1-0. Ainda presente, vai para um cruzamento que vai para a direita, dá um certo agilizando a correr. Gol no 260, solo 39, vai livrar a direita. E ao livrar 1-2-1-9 é o solo. 2-1-9 é o solo, obrigado. Salvador, é o Papa Tango, Romeu Lima Lima. Romeu Lima Lima, chamou isso? Firmo, para autorização. Salvador, o TAN 3621, pushback, tramento no zero. Tá livre, chame para o táxi, porém o TAM 3621 efetue pushback de modo aeronave fica localizada no través do portão 06, ok? Atrás do TAM ali da companhia do 06. Positivo, tá entendido, vai coordenar com o pessoal de solo aqui, vai ligar e coordenar. Obrigado. Sim, é só para liberar ali o acesso do pátio 3 para o pátio 1. Ok. Solo Gol 1260, livrou a pista, tá na intercisão para instruções para o táxi. Golo 260, ingresso à direita, alfa após esquerda, quilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio 1. Autorizado o ingresso na alfa, quilo, pátio 3 para o gol 1260. Chame para ingresso no pátio 1, gol 260. Chamará para ingresso no pátio 1, gol 1260. Papatango, Romeu Lima Lima, informe a distância dessa localidade para Salvador. A 290 milhas. 290 milhas na radial 335, é isso? Firmo. Reportará 3 milhas para iniciar o 360. Iniciando o cruzamento 1-0, Mike Ecovito. Copiado, Mike Ecovito, quando o plano está autorizado de ir à base para a final. Gente, o Mike Ecovito. Ah! Estando aqui para uma base, o mais é convencional, certo? Tá 3198, sob detonação, parede da área restrita, curve à direita para o 040. Correção, esquerda 040, tá 3198, limite ao curso do localizador. Direita 040, limite ao lock 3198. Ainda 2000? Mantenha 2000, peça 3198. Ótimo, a gente mantém 2000, 3198. Pátio que se encontra e o POB. Tá no pátio 5 com 2 a bordo. Ciente, chame na frequência da torre para acionamento. Táxi, bom voo. Romeu Lima Lima. Então, 9911, chame Centro Recife, 126.85, alterne 133.65. 12685, 133.65, total 9911. Controle o Juliette, que é 10 quilos para o lançamento em 1 minuto, caso autorize. Portanto, Salvador, bom dia. Vamos até o turma fazer, mas eu estou pedindo para o corporal para a descida na próxima da parede. Juliette, Quebec, quilo, autorizado o lançamento. Quebec, quilo. Confirme para o controle. Informação do ultrapassamento, mas eu tenho 15 para a descida, passou o coral. Solo vai liberar a pista, mas é convite para o participante. Solo aos 4-3, livrando o Mike Ecovito. 3-4. Delta 3198, está autorizado o IRS. É 3198, tem condição de interceptar o localizador na Chapeau? Afirmativo. Autorizado ILS, X-ray, pistão na zero, reporte estabilizado, tá 3198. Autorizado X-ray, reporte estabilizado, 3198. Para a descida, o Quebec Kilo. Juliette, Quebec Kilo, reporte cruzando 3000 pés. Quebec Kilo. Ana Galeão, 3 horas e 47. Gente, agora para o táxi, o TAN 3621. Guarda. Uno 260, prossegue táxi em frente. 04 é o portão, posição 04 do Pátio Uno. Ok, autorizado, segue em frente para o 1260 para a posição 04 no Pátio Uno. Afirmativo. 2009, número 2 na prestação. 2000 para 2005. Colo 9031, chame Centro Recife, 128.8, alterna 126.0. Centro 288, alterna 260, Gol 9031, bom dia. Prossegue táxi após a passagem do banho legal da Gol, via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10. Quando pronto, o ponto de espera 186, a torre, o altímetro 014, bom voo. Bom dia, vai prosseguir Juliette Alfa no ponto de espera 186, obrigado, boa tarde. Juliette, Quebec Kilo, frequência livre. Azul 4235, desce para 2000 pés, ajuste na 014, redução para 1909. Positivo, desce 2014 a 4235. Dois em Salvador, Guardião 01. Prossiga. Segura o pessoal cruz, a próxima está por lá, para Salvador, a gente vai voltar. 3621, espera a próxima, dá 1-0. São 3621, autorizado ali a linha decolar, dá 1-0. Ventos e 120 graus, 8-9. Positivo, você disse que a linha aí decola, 3621. 3198, confirma estabilizado. Estabilizado X-ray, 3198. 3198, chame torre 1-1-8-6. 1-1-8-6, 3198. Do Guardião, mantém a espera visual em Itapuã, aguardando para prosseguir o cruzamento da 1-0. Mantendo espera visual com tráfego, aguardando o cruzamento do 1-0. Confirme para o 2-5. 0-2-3-2-5, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 4. 6, descendo para 4.000, ajustado no 0 no 4. Controle, Golão 738, bom dia, passa 150, sem a informação, Juliette. Gol 9738, aciona a identificação, chega da Mari, desse trânsito de voo 080. Mari 080, identifica, voo 738. 21, inicial. Copiado. Gente, no corredor de Interlagos. Alfa Vita Juliette, reporte na rotatória. Reportará na rotatória, Alfa Vita Juliette. Para 1-7-1-9. 1-9-8-6-6-8-Juliette. American 980-1-1, could you confirm the flight latitude receipt? 390, we have information, Juliet. 390? Affirmative. Roger, American 980, clear to receive flight level 390 via upper risk 58. Take off from runway 10, left turn, book departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, schedule transition. Stock code 5127, second successful departure is 119 decimal 8, American 980. Clear to receive AS filed upper whiskey 58, after departure left turn, Puka departure, a rocket due transition. Climb maintain 390 squawk 5127, departure 119 decimal 8, American 980. Okay, read back is correct. Listen now, information cuts in course, kilo. All right, well, we'll get kilo. We'll be ready to push back in just a few minutes, American 980. Report when you're ready. Torre Rio Bom Dia, Azul 4235, está passando escala abaixo travada. Azul 4235 foi autorizado uma torre, 119.6. Ah, obrigado. Azul 4235, bom dia, externo abaixo travado. Bom dia, Azul número 2, continue a aproximação e aguarde pista livre. Guarda, obrigado. Salvador, Lima, Lima, para ingresso. Aguarde. É por então, Lima, Lima. Confirme. Mantendo a posição, plano zero, Romeu, Lima, Lima. Afirmativo, temos uma aproximação para 197. São 3198, seu solo 50, agilizando para liberar a próxima direita, o solo 1219. 219, próxima direita, 3198. Torre Salvador, Guardião 01 no Itapuã, visual contrato na posição final, autorizado para o passo do grau. Ok, Guardião, autorizado o cruzamento da final do 1-0, temos uma aproximação para 1-7, atento à aeronave, libere o eixo, Guardião 01 no reposto cruzando a final. Azul 4235, livre pouso na 1-0, venha turno 20 graus 9 nós. Livre pouso, 4235. O Guardião confirmando, está autorizado o cruzamento, temos um tráfego em aproximação para 1-7, liberando o eixo, o Guardião, e atento ao mesmo. Afirmativo, o Guardião ciente do tráfego, não interferirá na 1-7, direto para o Padre Ureia, igual para a nave na curta final, a 1-0. Alfa Vita Juliette. 3.07. Alfa Vita Juliette, tem livre pouso na 1-7, vento de 1-20 graus 9 nós. Eu vou fazer 38, só que será vetorado para evitar a área restrita. Boa, 738, copiou o controle? 738, está recebendo, só chega. Como que será vetorado para evitar área restrita, Gol 9738. Sou Salvador, eu sou o Papa 7, e é possível. Confirme. Sou Salvador, Papa 7, sou o Papa 7, e é possível. Controle, eu sugiro uma outra frequência, tem uma aeronave transmitindo aí nessa mesma frequência, toda vez que a senhora fala, ele bloqueia. Treinamento no corredor forte, confirmando? Zumbi. Pronto para cópia? Pronto para cópia. Romeu Papatango, voo local, Salvador, Salvador, treinamento no corredor forte, afastado 20 milhas, 20 milhas. Decolagem 7, primeira curva esquerda. Corredor forte, mil pés, afasta 20 milhas na escuta do controle, que opera em 1.9.8. Aciona o transponder 0115, Romeu Papatango. esquerda, pista 1 em pé, primeiro fundo da esquerda, 1 em pé, controle 189, decimal 80, novo segundo 18, decimal 60, assinar com sonder 0115. Afirmativo, confirme o PB. 325 está dirigindo 4 mil pés, ainda na proa de ponte. Autoriza 3 mil para livrar formações? Obrigado, Paulo. Autorizado, 2 para 3 mil pés, força aérea 2325, ajuste na 014. Ciente, descendo para 3 mil, ajustado no 014, 2325. 41, 3198. Azul 4235, ingresso à primeira esquerda, taxiway Kilo, reporte para ingresso para o principal. Gente, via Kilo, a primeira à direita, reportará ingresso para o principal 4235. Primeira esquerda, ok? Gente, primeira esquerda. Autorizado o backtrack, vai prosseguir para o pátio 4, isso em pista livre. O Guardião 01, né, a torre? Ok, sim, solo 55. Papatango Romeu Lima Lima, autorizado o ingresso, chame cabeceirão no 7, alinhado e pronto. Em atenção, a aeronave que acabou de pousar e já está prosseguindo para o pátio 4. Posição retaguarda da TR da Trip, devido ao portão previsto 008, porém temos um bang da América para iniciar o táxi, ok? A gente vai manter a posição na retaguarda da aeronave da Trip, azul 4235. Os dois vai livrar no pátio 4, chame na cabeceira, alinhado e pronto. Seguindo a aeronave na pista, tomará pronto na pista, eu vou vir, Marinho. Papatango, Romeu, Papatango, pátio 4, livre acionamento, chame táxi. Cruzado 170, vai cruzar o 3621. Sentiu uma transferência, então 3621. Vai dar. Zero, taxi, runway 10. Roger, American 90, could you confirm the souls on... Stand by, we'll get to the souls on board, can we taxi runway 10? Okay, clear taxi via Manhattan, Juliet Alpha until Roden Point. When you're there, contact 118.6, ultimate 1014, America 980. 1014, Juliet Alpha, holding point 118.6. We'll get back to you with the souls on board, America 980. Roger, I'm waiting. Tem 1.500 pés, prossegue pelo corredor Vera Cruz, transporte para IP. TAM 3621, chame Centro Recife, 128.8, alterne 126.0. 288.260, um monte, boa tarde. Avião 61, confirme a altitude que está mantendo. Ciente. Alinhado, pronto, não, ok, gente, o Papatango Romeu Lima Lima está autorizado a decolar, porém após decolar, irá manter a contra o vento da 1-0, ok? Não está autorizado o cruzamento do aeródromo, porque temos uma aproximação Boeing já estabilizado na final da 1-0. O vento é de 1-30 graus, 1-0 nós. Decolando, manterá contra o vento da 1-0, aguardando o cruzamento. Corredor Vera Cruz, aposte para IP. Avião 61, autorizado 1.000 pés. Azul 4235 está livre via pátio principal 08 ao portão. Gente, 4235 via pátio principal portão 8. América 90. 0136, souls on board, switching to tower. 136, Roger. Poderia confirmar, é o portão 8, pro azul. Afirmativa, 08, o portão no pátio principal. Muito grato. Salvador, bom dia. Trip 5244 transfere. Ciente do ativo. Contra o vento da 190, aguardando ainda para o cruzamento. Mantém esfera visual. Será contra o vento da 190, mantém visual, viu? Oi, gol 9738, visual estabilizou na 10. 1738, ciente, livre pouso 10, vento no 30 graus 10 nós. Informação à sua direita. Nós temos uma aeronave que acabou de decolar da 17, irá manter a esfera na contra o vento da 10. Não interferirá na aproximação no 738. Ciente, livre pouso na 10, 738. Zero? Sombra 250, mais 35244. 250. O avião 61 informa que será ultrapassado, o tráfego. Tiago 3190, mantendo 1.500 pés na proa de Paripa. Zero é o nível autorizado, via por isque 58. Decolagem da 10, primeira curva esquerda, percebe saída Puca, transição, Caju, 5153 no transponder, 198 ao controle, o Gono 260. Autorizado 390, pelo uísque 58, decolada 10, primeira curva esquerda, Puca, Caju, 5153 ao transponder, 198 ao controle, Salvador, o Gono 260. Correto, reporte quando pronto para acionamento push, Gono 260. Reportará para quando pronto, 1260. Gente, eu passo para Ipe, quilo Papa Vitor. American 980, clear, line up and wait for runway 10. Line up and wait 10, American 980. Até 2500, ajustado do 0254, estou descendo. Papatango Romeu Lima Lima, motorizado cruzamento do aeródromo na vertical da torre, irá manter proa aguardando para interceptar o litoral, ainda em 1.000 pés. Para o cruzamento, mantendo meu pé, o Lima Lima aguardando, mas não, chuta da torre. Torre do Papatango Romeu Lima Lima Sierra. Luz Juliette Sierra, chamou a torre, confirme. Autorizar acionamento, chame para o táxi. Doutora 2325, desse mantenha 2.500 pés, informa o tráfego posição 12 horas, 6 milhas, o Charlie 310, mantendo 1.500 pés, rumo Nordeste. Ciente, o vai descer e manter o 2.500 então. Professor 2325, adicional, posição 12 horas, 6 milhas, um Alfa Sierra 50, mantendo 1.000 pés, no rumo Nordeste. Ciente, não visual, 2325. Quilo Papa Vitor, fita boa, rotatória. Quilo Papa Vitor, prossegue pelo corredor Interlagos, reporte na rotatória. Rotatória, beleza. Pátio 3 e posição 05 do pátio principal. Gente, pega a esquerda aqui, o pátio 3, posição 5, 738. Reduz a velocidade para 2009 e informa que será vetorado para a área restrita. 2009, ciente, se possível a vetoração pela direita, se eu devido à formação à frente. O táxi para o cruzamento. É bem a prova da formação, essa não tem condições. Gente, as vetorações devem ser feitas pela esquerda, tem condição de voar na proa 095? 095, afirma.